Tan 3601. 3601, bom dia, prossiga. Por gentileza, só para confirmar a abertura da 10, 0605 mesmo? Afirmo, 0605. Obrigado. Pega. Delta 3601. Autorização São Paulo, pronto para a cópia. Delta 3601, informação em curso a Delta, inicialmente Congonhas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9.8 e aciona 5402 nos dois pontos. Cliente autorizado em São Paulo, 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda. Após Bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, segue conforme o plano. 119-8, controle 5402, transponder, tá? 3601. Tá 3601, cotejamento correto, portão 9, cima pronto, feedback, treinamento. Tá 3601. Solo Salvador, bom dia, tá 3399, informação Delta Guarulhos 380, pronto, cópia. Tá 3399, bom dia, informação Delta, confere, tem pré-aprovado 360, copia, guarda coordenação 38. Copia o 36, tá 3399. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9.8 e aciona 5401 no transponto. 3399, autorizado Guarulhos, 360, decola 1-0 curva direita na da El, Leda, após intercepta Bridge, Pesulu 1-6. 1-9.8, controle 5401, transponder, cotejamento 3399. Então 3399, cotejamento correto, portão 1-0, chama pronto para o espectacionamento. Chamará, muito grande. 3399, portão 10 para pushback e acionamento. Portão 3399, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, 190, 3399.